Zero ânimo pra ideia dó. Nosso som batendo em plena porta. Faz 3 anos que eu roubei a cena. O foco do problema. Dura só mais um, corre só mais um. Norte só uma forma de ganhar. Desculpa aí por ser viciado em dinheiro. E por fazer ter chorar. Crios de ouro da cor do Bart. Fumando em Marte. Eu vendo a sua invejinha no meu kart. Lambo violeta, eu ando nela, Mario Kart. Às vezes perco, mas quase sempre ganho, faz parte. Bem-vindo à minha party, me dê gosto de are. Se essa vibe que elas querem é ela que eu vou trazer. Bumbo batendo blazer, na mal que possa fazer. Disseram calma, eu tô sem dó, tô sem dó, tô sem dó. Zero ânimo pra ideia tó. Nosso som batendo em plena porta. Faz 3 anos que eu roubei a cena. Tu é o foco do problema. Corre só mais um, note só uma forma de ganhar. Desculpa aí por ser viciado em dinheiro. E por fazer ter chorar. Chamo L7. 3 anos atrás eu tava no teu show. 3 anos depois nós tá fazendo som. Cozinhando hit, isso aqui é home grow. Pra fazer dinheiro, acho que eu tenho dom. Mano, eu tô de nave sem ninguém na pista. Milionário na vista, eu vou pro outro lugar. Menor tonta fase que eu passei na vida. E tudo que não tinha, nós mandou buscar. Carro, casa, tem roupa de grife. Nem peça pro clipe, nós tem que alugar. Tem quem diga que nós não é humilde, mas nem todo mundo nós tem que agradar. Só quero o que é meu sem tirar o de ninguém. Meu bolso tem mais de 100, nota de 100. Isso aqui é comum. Milhão fiz mais um. Pago o que me deve, menor não muda de assunto. Multimilionário tipo quase rico. Fazendo dinheiro enquanto brinco. Quantas vezes tentaram me pôr pra baixo, eu continuo bem, continuo rindo. Pique Lenny Kravitz, sexy, muito lindo. Meu flow, minhas melodias são o meu divino. Tem muito pra um dia ver a cena bem, ver meus cria bem. É pra isso que eu brindo. Eu vim sem dó. Tô esse green, sem dó. Gastei esse jean, sem dó. Se eu tiver que revidar, aí vai ser sem dó. Pique Lenny, ele veio sem dó. Com flow metralhando tipo senhor. Tá pensando que nós é tranquilo, basta um vacilo. E nós te deita. Zero ânimo pra ideia tó. Nosso som batendo em plena porta. Faz 3 anos que eu roubei a cena. Tu é o foco do problema. Dura só mais um, corre só mais um. Note só uma forma de ganhar. Desculpa aí por ser viciado em dinheiro. E por fazer ter já chorar. Mudando de assunto. Para a grama tipo quase quilo. Virei lenda, mano, enquanto vivo. Quem tentou pegar minha tropa na pista viu que o trem não para, é no topo que eu miro. Não é flow, é um tiro. Meu caô, não é contigo. A vida é jogo tipo pique, pega tipo pique. Grana tipo tá comigo. Só quero o que é meu sem tirar o de ninguém. Meu bolso tem mais de 100, nota de 100. Isso aqui é comum. Milhão fiz mais um. Pago o que me deve, menor não muda de assunto. Nosso som batendo em plena porta. Faz um tempo que roubamos a cena. Nós é o foco do problema. Dura só mais um, corre só mais um. Note só uma forma de ganhar. Desculpa aí por ser viciado em dinheiro. E por fazer ter chorar. Yeah. Sem dó.